na teia do aranha. Olá a todos, bem-vindo ao nosso primeiro Na Teia do Aranha. Eu sou o Vic e esse está sendo o primeiro programa de uma nova ideia que eu tive para o blog, que é um quadro para responder a pergunta de vocês. Direto a gente recebe algumas perguntas via Facebook, via Twitter, via e-mail, e eu acho que é legal a gente criar uma área aqui para a gente bater um papo sobre essas coisas. O programa vai ser curto, eu acredito que não deve passar de uns 5 minutinhos. Uma pergunta por programa, a menos que seja uma pergunta bem simples. Vocês podem enviar as perguntas via Twitter, @aracnofan. Vocês podem enviar também via www.facebook.com/aracnofan e também via e-mail, blog@aracnofan.com.br. Então a pergunta de hoje aqui, ela foi recebida via Facebook do Lucas Rocha. Ele tem 18 anos, é de São Bernardo do Campo, São Paulo, e estudante de engenharia aeroespacial. John Jameson, né? Ele enviou aqui: eu sou fã dos heróis da Marvel desde pequeno. No entanto, eu sempre tive mais acesso aos desenhos animados e afins. E estou começando a ler HQs agora. Tem muita gente que não sabe o que é HQ. HQ é história em quadrinho, tá, gente? Então, ele está começando a ler HQs agora. Em especial as do Homem-Aranha. Eu tenho vontade de compreender o máximo possível do universo do Aranha. Parabéns. O cara é verdadeiro nerd. E eu achei muito interessante, cara, como que desenho animado, filme e tal, atrai as pessoas pros quadrinhos, né? Porque a pessoa que é nerd mesmo, ela sempre quer aprofundar mais naquilo que ela gosta, né? Então, legal, acho isso muito válido. Ele diz aqui: atualmente eu estou lendo Ultimate Spider-Man. No Brasil, antigamente era chamado como linha Millennium, agora eles estão colocando igual Estados Unidos, que é linha Ultimate, né? Aí ele continua aqui: e ainda estou na parte do Peter. Pra quem acompanha lá nos Estados Unidos, sabe por que ele falou isso. Pra quem não acompanha, eu não vou dar spoiler agora. Bem, vamos ao que interessa. Eu gostaria de alguma orientação quanto à ordem que eu devo ler as HQs, Amazing, etc., para compreender melhor cada um. Obrigado. Então, Lucas, e muitas outras pessoas que já me perguntaram isso, já perguntaram para as outras pessoas do Aracnofan. Primeiramente, antes de entrar nesse detalhe, eu só queria falar da diferença entre o universo Ultimate e o universo clássico, né? Para quem não sabe, as histórias do Homem-Aranha, elas começaram em 1962, lá nos Estados Unidos. Essas histórias que começaram desde 1962, elas têm uma cronologia que leva até as histórias que estão acontecendo hoje ainda. Lógico, se você começar a ler hoje, você não precisa ler 50 anos de história para entender o que está acontecendo, mas é bom saber que existe história para trás, né? Enquanto a linha Ultimate, ela começou nos anos 2000, acho que em 2000 mesmo, como uma releitura do universo clássico. É como se fosse um universo alternativo, onde tudo foi adaptado para os dias de hoje, né? Aí o Peter, ao invés de conseguir os poderes via uma aranha radioativa, ele conseguiu os poderes via uma aranha geneticamente modificada, né? É bem parecido com os filmes, o que aconteceu. A gente tem os filmes da trilogia clássica com o Tobey Maguire, e tá tendo esse novo filme agora, que deve iniciar uma nova sequência de filmes, né? Que é uma releitura do personagem. Então é isso, linha clássica é uma coisa, linha Ultimate é outra, certo? A linha clássica, ela tem vários títulos. A primeira aparição do Homem-Aranha foi numa revista chamada Amazing Fantasy, edição 15, e o primeiro título oficial do personagem foi Amazing Spider-Man, que começou lá nos anos 60 e até hoje já está no número 600 e pouco, se eu não estou enganado. Deixa eu olhar aqui se é 600 e pouco mesmo. Isso, está quase no número 700. Só que ao longo dos anos, o Homem-Aranha ele teve vários títulos. Você tem essa linha principal, mas teve também uma linha que chamava Espetáculo Spider-Man, que era uma segunda revista mensal do personagem. As histórias eram interligadas, ela começava na Amazing Spider-Man, continuava na Espetacular, voltava para Amazing e tal. Também teve outra que era Web of Spider-Man, Spider-Man Family mais recente e várias outras revistas mensais. Além de outras especiais também, né? Que dependendo da história era publicado uma minissérie de 3 edições ou alguma coisa assim. A Lee Ultimate é mais ou menos a mesma coisa, só que ela basicamente do Homem-Aranha ela teve a Ultimate Spider-Man e a Ultimate Comics Spider-Man. Isso é o que acontece lá nos Estados Unidos. Cada revista deve, tem na média de umas 20 e poucas páginas, por aí. No Brasil, o mercado é um pouco diferente. A gente não tem aqui as revistas publicadas individualmente. Então, aqui no Brasil, a primeira editora que começou a publicar Homem-Aranha foi a Ebal, nos anos... Deixa eu ver, porque eu não lembro de cabeça. Ela publicou no finalzinho dos anos 60 até a metade dos anos 70, foram 70 revistas. Depois disso veio a Block, que publicou 33 revistas. Depois disso a editora RGE, que ela publicou 49 títulos, se eu não estou enganado. Depois da RGE teve a editora Abril, que publicou 205 edições chamadas Homem-Aranha. E ela também teve um outro título que chamava A Teia do Aranha. Enquanto o Homem-Aranha começou em 83, a Teia do Aranha começou em 89. Então a Homem-Aranha teve 205 edições, a Teia do Aranha teve 129, sendo que ela começou com republicações de histórias clássicas do personagem, né? E lá pra edição 70 ou alguma coisa assim, ela começou a conter histórias atuais também, né? Então a história começava na Homem-Aranha, no meio do mês ali, eu não lembro certo se era Homem-Aranha ou a Teia do Aranha primeiro, mas saía uma no meio do mês, dia 13, e a outra no final do mês, dia 27, normalmente. Então a história começava na Teia, continuava no Homem-Aranha, no mês seguinte ela voltava pra Teia, depois continuava no Homem-Aranha e por aí. Até que em 2000, a Abril, ela cancelou essas duas edições e ela começou com um formato premium, que eu esqueci de falar, mas as revistas americanas ela tem um formato maior um pouco, que é o formato das revistas atuais. Mas essas editoras antigas, elas... publicavam no formato que a gente chamava de formatinho, que era basicamente o formato americano reduzido para o tamanho de uma revista da Turma da Mônica, mais ou menos. Então era reduzido mesmo, né? Então muitas vezes você tinha conversa, algumas palavras eram tiradas do balão, sabe? Eles transformavam uma frase complexa numa frase mais simples para caber no balão. É a salada que vocês estão imaginando mesmo. E a Abril, ela teve essa iniciativa de começar um formato premium, que era uma capa cartonada, lombada quadrada, né, com o nome da revista na lateral, uma folha bacana e tal, com 160 páginas, enquanto que a edição da Abril era 100. Eu tô falando demais, mas é informação demais, né? E só que as edições premium, elas duraram só 17 edições, e veio a editora Panini, que tá aí até hoje. Ela continuou publicando em formato americano, apesar que as 19 primeiras edições era um formato um pouco maior. E a Panini está publicando até hoje, né? Um detalhe só para fechar essa parte das edições é que a diferença do Brasil para os Estados Unidos é que enquanto lá fora uma edição ela é única, né? Ela tem 20 e poucas páginas como história. No Brasil eles pegam algumas edições americanas e montam uma revista brasileira. Então, para arredondar, vamos supor que uma revista americana tenha 25 páginas. No Brasil a gente tem uma revista de 100 páginas, que são quatro revistas americanas. Por isso que a gente tem várias histórias aqui nas revistas do Brasil. A Panini organiza muito bem isso no início das histórias, colocando o título da edição original americana. A Abril fazia isso também, mas ela colocava via sigla e ficava uma coisa meio confusa. Então, a ordem cronológica das publicações para ler seria começando lá, apesar que a Ebal publicou primeiro, a Block republicou a Ebal, e a RGE, se eu não estou enganado, ela republicou algumas coisas também. Então, assim, para você ler desde a número 1, nas revistas mensais é uma coisa meio complicada. Mas a Panini tem lançado as bibliotecas históricas Marvel, Homem-Aranha, que pega desde a primeira edição e saiu a edição número 4 esses dias. Então, em relação à publicação brasileira, é isso, né? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar é que no blog a gente tem um post. Inclusive eu vou colocar o link aí, que é uma timeline, uma linha do tempo das publicações dos Estados Unidos até 2010, mostrando a relação de cada título, qual que foi publicado ao mesmo tempo de qual outro e tal. Por causa desses 50 anos de história do personagem, né, eu vou recomendar aqui algumas histórias que eu acredito que são chaves para entender, para conhecer um pouco mais do personagem, né? Que seria, logicamente, a primeira aparição dele, que foi na revista americana The Amazing Fantasy 15. A gente tem um Trip View aí comentando sobre ela. E ela foi publicada nas revistas brasileiras, lá na editora RGE, na Homem-Aranha 44. Isso saiu em 1982. E na verdade, gente, como são muitas edições, eu vou falar quais histórias e o que acontece mais ou menos, e no link do post eu relaciono quais edições nacionais que elas foram publicadas. Então, The Amazing Fantasy 15, primeira aparição do personagem, mais informações do Sweep View. Uma outra história importante também do personagem é a batalha entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, onde o Norman Osborn desmascara o Homem-Aranha, descobre que ele é o Peter Parker e revela pro Peter que ele é o Norman Osborn, né? Saiu na Amazing Spider-Man número 39 e número 40, que a gente vai ter Trip View em breve dessas edições. E essa revelação de identidade ela vai ser muito importante para uma outra história que acontece mais pra frente. Uma outra também legal, a Homem-Aranha Nunca Mais, onde o Peter ele desiste de ser o Homem-Aranha porque ele pensa que aquilo faz mais mal do que bem, né, para quem tá ao redor dele. Inclusive isso foi usado no filme 2, primeira aparição do Rei do Crime também, e ele muda de opinião, né, por causa de algumas coisas que acontecem na história. Essa, eu acho que eu vou falar agora, é a história mais importante que qualquer um que quer conhecer mais o Homem-Aranha tem que ler, porque depois da morte do tio Ben, a história que mais marcou foi a morte da Gwen Stacy. Não a primeira namorada do Peter, mas a namorada mais importante que ele teve antes da Mary Jane, né? A história é chamada A Noite em que Gwen Stacy Morreu. Foi publicada na Amazing Spider-Man 121 e 122, onde o Duende Verde captura a Gwen, né, e acaba nesse destino aí fatídico. Dá uma tristeza, né, cara, falar que a Gwen morreu, mas tá certo, vamos lá. Outra história importante é o casamento do Peter e da Mary Jane. Eles casam, não vou falar muita coisa mais. Uma história legal também é a última caçada de Kraven, que a gente já, o primeiro tripcast nosso foi sobre ela. História que vale muito a pena, onde o Kraven derrota o Homem-Aranha, né, deixa ele enterrado e se passa por ele. Uma história emocionante é outra aqui, que é o menino que colecionava o Homem-Aranha, Amazing Spider-Man 248, que, como disse o Magaren há pouco tempo numa conversa que a gente estava tendo, é a história que mais mostra o quão humano o Peter é, né? Quão humano o Homem-Aranha é, e é uma característica da Marvel, né? Que a maioria das pessoas concordam que a Marvel humaniza mais os personagens do que a DC. Mostra mais o lado humano do cara. Guerras Secretas, uma história importante para todo o universo Marvel, mas um pouco mais importante para o Homem-Aranha, que é onde ele encontra o simbionte alienígena, que posteriormente vai virar o Venom. Por falar em Venom, também Amazing Spider-Man 300 é a última aventura com o uniforme negro. É quando o Homem-Aranha finalmente se livra do simbionte, mas ele se une ao Ed Brock, né, criando, na minha opinião, o terceiro inimigo mais importante do Homem-Aranha. E história odiada por muitos, amada por poucos, a saga do clone. Cara, essa história é complicada. O problema dela é que ela rendeu demais. Ela teve 2 anos, se eu não estou enganado, de publicação. Eu acho os 6 primeiros meses dela uma história legal. Depois ela vira enrolação. Mas se você é fã do Homem-Aranha, você precisa ler essa história. Nem que seja para falar que odeia ela, mas você precisa ler ela. E mais recentemente você tem Guerra Civil, onde acontece algumas coisas com a Homem-Aranha, né? A tia dele é baleada e tal, e pra salvar ela leva a outra história que eu ia falar, que é Um Dia a Mais, que é quando ele e a Mary Jane fazem um pacto com o Mephisto, uma coisa idiota, mas fazem um pacto com o Mephisto que salva a tia dele, apaga da memória de todo mundo que ele é um Homem-Aranha, e ele começa uma vida nova do zero, mini reboot do personagem. Não tem problema do casamento dele e da Mary Jane acabar, eu só achei a forma de acabar com um pacto com um demônio ser uma coisa ridícula. Eu falei que o programa teria uns 5 minutos, mas esse como estreia ficou extremamente gigante, né? Então, mandem suas perguntas, repetindo, Twitter, @aracnofan, Facebook, @aracnofan, blog, @aracnofan.com.br. E é isso aí, pessoal, até a próxima edição do Na Teia do Aranha.